Mortal do Arrocha. Vem arrochar com o Iguinho, vem. Galera do Portal da Rocha. Toda vez que eu penso em você, eu me lembro de tudo que passei. No início foi tudo tão perfeito, que fique claro que eu sempre te amei. Mas você me machucou e partiu meu coração em vários pedaços. Pra você foi fácil, amor, eu não vou mais sofrer por alguém que nunca me amou e só me usou e me desprezou. Não, não, não vou mais sofrer jamais. Eu não devia te entregar o meu amor depois de tudo que me fez. Você pede pra voltar, mas não dá mais. O meu amor puxa, acabou. Eu vou curtir viver o que não vivi, porque perdi meu tempo com você. Eu vou curtir viver o que não vivi, porque perdi meu tempo com você. Arrochando com o Iguinho, ó. Paixão, voz de cabras nova. Não, não, não vou mais sofrer jamais. Eu não devia te entregar o meu amor depois de tudo que me fez. Você pede pra voltar, mas não dá mais. O meu amor puxa, acabou. Eu vou curtir viver o que não vivi, porque perdi meu tempo com você. Eu vou curtir viver o que não vivi, porque perdi meu tempo com você.